я там дрон пробую сегодня кормить. Самару купил на доизме дороги, я здесь там пробую сегодня кормить. Tenho 3 na livre, chame táxi, foram 260. Chama táxi, chama 260. Sério, dessa 2000 pés, está livre. O ILS, reporte estabilizado. Muito bom dia, 9732 da Web. Tá pronto, eu posso sair da 10. Web 9732, a linda, cola no 0, vento no 00 graus ou no 2 mais. E aí, decolagem autorizada, Web 732 da 10. Para o primeiro lançamento, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, livre lançamento. X-Ray. Táxi autorizado, reporte ingresso no 7, o ajuste no 0 no 4. P5244, inicie redução 2 no 0 mais. Reduzindo 2 no 0, 5244. Bom voo. Controle 1198, obrigado, bom dia. De autonomia, alternando Salvador e 119 a bordo. 32 decolado, cruza 1800. Objeto 9732, bom dia, contato radar, Salvador 360, direto da EL. 360, direto da EL, objeto 9732. Acessa 120, Lima Direct 10. Este reporte atingindo. Romeu Mike, Papa Lima, prossiga. Vai fazer um sobrevoo na BR, em direção a Montevideo, fora da, do piso do caso. Ele está autorizado sobrevoo, 500 pés, escuta do controle. P5244, desce 2000 pés, 1014, no ajuste, reporte localizador. 2014, Patrino Lock, 5244. Índia Juliette, livre da colagem no 7, vento no 00 graus, 10 mais. Para o lançamento, Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, Lima lançamento, reporte para descida. X-ray. Zero, barulho. 340 autorizados, a 395, copio, aguarde a coordenação. Ok, copia. 395 Guarulhos, nível 340 autorizado, aerovia Peruísque 50, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia Delta, Eco Victor, Bidev. Aciona 5555, controle 119, decimal 8. Bom dia. Para a descida, o Lima Kilex 6. Lima Kilex 6, dessa para altitude de tráfego, reporte cruzando 2500. X-ray. Afirmativo, vou para o 5-5, vou atravessar. Pouso no 0, voo 1-2-0. Voo 1-2-6-0, decolado 1-9, controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, 1-2-6-0. Vitor Índia Juliette, decolado 1-9, controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, Juliette, grata. Bravo, Índia Delta, Eco Victor, Bidev. Aciona 5553, controle 119, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, 360, Upper Wind 50. Decorda 10, curva direita, Nadai Alvida, após direto Bidev. Transponder 5553 e o controle 119,8 para o 3625. Pátio 3, posição 9, chame pronto, pushback, tá 3621. Ligou no 260, passando 3500 na Puca, Aracaju. Ligou no 260, contato radar, sobrou 390, sai da Puca. 390, sai da Puca no 260. Doutor Salvador, o Papa Uniforme Alfa aqui no Papá está tendo contato com você. Para mudança de frequência, é o Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, frequência livre. Confirma aeronave que modulou. É o Vitor Índia Juliette, ponte para o Papa Uniforme, é o parceiro papal, ele está entrando em contato e você não está escutando. Gente, por gentileza, questione sobre a posição. Tine November Alpha, 1.000 pés, autorizado. Para TGL em Valença, Salvador, Salvador. Decola 917, direita, corredor Axé, forte caixa prego. Aciona transponder 0117, controle 119, decimal 8, torre opere 118, decimal 612. Papa, aqui no Papá, você está muito distante ainda, é forte quando estiver passando através de Veracruz, controle de Salvador. DB5244, complete aproximação, torre 118612. 118612, é 3P5244. Abjet 9732, chama Recife, tem 125, decimal 1. Chama Recife, 125, 9732. Primo nível solicitado para Siri. Índia, November Alpha, livre acionamento, chame para o táxi. Romeu Fox Lima, Siri, 500 pés autorizado, decola dono 7, direita, ingressando litoral, corredor Axé, aciona 0135, controle 119, decimal 8, torre 118.6. Inicialmente via litoral, ok? Corredor Axé, aguardando a liberação do controle, Romeu Fox Lima. Salve Salvador, gol 1270, livrou. Romeu Fox Lima, confirma preciso a bordo, parte 5. Uma torre 118.6, acionamento táxi decolagem, ajuste no 014. Tenha um bom voo e bom dia, Romeu Fox Lima. 1270, bom dia, táxi via Alfa, após Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 400. Romeu Fox, bom dia, prossiga. Está autorizado para seguir rotatória. Não, não, vai fazer mais um passeio turístico para pela aula de Salvador. É o Mike Papalima. Sexton, Bonfim, Axé, reporta Tetuaçu, Mike Papalima. Mike Papalima. Doutor de Salvador, muito aqui. Mike Fox, chama a torre 118.6, acionamento táxi decolagem, ajuste no 014, tem um bom voo e bom dia. Para o Brasil, passo o voo com você. Okay. 235, bom dia para RJ, eu tenho nível 360, copia. Tá boa. Rio para 235, Rio de Janeiro, autorizado nível 3620, aerovia Peruísque 50 até Bidev, Embraer Índia Delta Eco Victor, após prossegue na Upper November 857 até Porto Seguro, Sierra Golfo Romeo, após Upper Zulu 16 até Gruff, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox, após prossegue na Upper Zulu 14 até Toquim. Correção, Upper Zulu 14 até Bravo, Bravo, Charlie, Bravo, Barbacena. Decola da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5543, controle 119, decimal 8, azul 4235. Upper Bravo 360, Rio de Janeiro, Santos, Dumont. E Upper 50, Bidev, Upper November 85, Santos. Bom dia, Trip 5244, táxi livre Alfa, após próxima esquerda via Quilo até o pátio 3. Fica atento ao sinalizador no pátio 3. Alfa, Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, grátis. Alô, quanto espera da. Quanto espera da mamata, fumador, meu copo? Trote Lima, linda, colono 7, vento 090 graus, no 1 mais. Trips 244, posição prevista 05 do pátio 3, mesmo assim fica atento ao balizador. Bem. Na escuta, 5244. Posição 05, prevista do pátio 3, ok? Posição 05, fica atento mesmo assim ao balizador. Ciente, pátio 3, 05, atento, trip. Controle Salvador Cordial, bom dia, Papa Romeu, Romeu Fox. Papa Romeu, Romeu Fox, Trotilma, bom dia, prossiga a corredora achando meu pé, reporte no farol da barra. Positivo, autorizado, mantém 500 na linha do litoral. Está livre, 500. Todos que não pode estar no farol da barra, Romeu Fox. Azul 4060, acione identificação, voa direto ITAP, descendo ao 050. Direto ITAP, 050, procedimento. No Mike Foxtrot, ajuste no 0 no 4, reporte ingresso no 7. Mike Foxtrot, a linha e decola no 7, o vento 100 graus, 102. Bom dia, 102. 102, bom dia, senhora identificação. Prossegue Bonf, para efetuar a chegada Bonf, reporte unidade descida. Nível 060. Descendo para 060, rumba 010. Alemão Mike Fox. Lima Mike Foxtrot, decolado 30, controle 1198, bom voo. 1198, terminado, bom dia. O controle. Salvador, bom dia. Lima Mike Fox, decolou 17, transfere. Bom, meu Lima Mike Fox, cruzei corredor achando meu pés, reporte no farol da barra. Mateo, Lima Mike Fox vai para pouso em Costa Azul, reporta avisou aquela localidade. Esse que é os pés, reporta sinal para pouso. Bom, meu Romeu Fox, trote Lima, controle. Escuto, Romeu Fox. Está visual com o um helicóptero à sua frente, 500 pés, é um Alfa Serra 50, prosseguindo para Salvador. Papa Romeu Mike, Papa Lima controle. Gente, reporte Pitua, o Mike Papa Lima. Mike Papa Lima controle. Papa Romeu Mike, Papa Lima controle. Horizontal 2235, chame táxi. Alfa, vai para o táxi. Contrário. Gente, forma mais um helicóptero do seguindo para pouso no Costa Azul, é o Robson 44. É o Mike Papa Lima. 4060 prossegue 2000 pés, 2014 no ajuste, está livre o ILS, reporte estabilizado. 2014, 4060. Meu foco está de língua, informe seu estimado esposo. Avisou para pouso, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, frequência livre. Deve. Meu foco está de língua, controle. Seu estimado para pouso. Mais 25, frequência livre. Poderia informar esse foco de incêndio aí onde seria, mais ou menos, assim, uma localização mais exata? Deixa eu localizar o foco de incêndio, qual a posição? Tá vindo a fumaça? Tá ali, acredito que seja próximo à entrada do Graé, lá na pista, próximo ao posto, mas eu não tenho certeza. Se o senhor olhar a sua... Quando você está na checa e olhar direito, o senhor vai ver o a fumaça. A gente vai procurar uma olhadinha aqui, antes do para dois. Abre aqui. Salvador, muito bom dia. Bom, processo 77, informação. Bom dia. Porto Seguro, copiou 320. Agora. 777, autorizado Porto Seguro, 320 nível. Aerovia Peruísque 50 até Bidev, Bravo India Delta Eco Victor Bidev, após direto Porto Seguro. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5562, controle 119.8. Então Cristóvão, ok? Certo. Tá ok, mas teria uma referência assim, próximo ao posto de gasolina, alguma coisa? Eu acho que após o posto de gasolina na paralela ali. Ah, tá ok então, obrigado. Valeu. 198, controle prossegue. 198. 320 e 62. Chame pronto, pushback, gol no 777. Eu falei, gol no 5 táxi de Apache, Juliette Alfa, ponto espera 186, ajuste 10 no 4, então bom voo e bom dia. Mike Papalima, torre 18612. 1986, Mike Papalima. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Mike Papalima. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Papalima. Confirma? Mike Papalima, senhora. Mike Papalima, livre acionamento, chame para o táxi. Não, senhor, Mike Papalima está no Travessa do Brasil, está para pouso. Está sendo o tráfego sentido contrário no meu pés, o Mike Papalima? Sim, hein. Informe no Travessa da Torre para base pela direita. Camarada no Travessa da Torre, está visual com a aeronave no sentido contrário ao meu pés, hein? E agilizar o tráfego pro senhor, o Mike Papalima tem condições de pousar direto no Pátio 4. Já apresenta autorizado, base do Pátio 4. Pátio 4, Mike Papalima. 2, reautorizado a 4.000 pés, 1014 no ajuste. Para 4.000 pés, na estrada 10, 14, 102. Salvador, eu sou 3895, está com 178 a bordo. Autonomia de 4 horas 4 e 9, alterna o galhão, solicitado. Índia, Índia, Alfa, Ponte Fera 118, meia, ajuste no 014, tomou voo e bom dia, está 3895. Ok, Índia, Índia, Alfa, está 3895, obrigado, bom trabalho. Papalima está na final para pouso no 44, é o Mike Papalima. Papalima, informe solo controlado, centena colega. Informará solo controlado, Mike Papalima. Sobre o 4060, completa aproximação, torno no 862. 186. Torre Salvador, azul 4060, final de meia dúzia de milhas, baixar de travado. Azul, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 4060. Mike Papalima, ciente, frequência livre. Grato. Rua 02, a gente mantém 4.000. Gente, mantém da 4.000. Mas a 2, confirme a ação de cada. Vocês têm condições de manter ou incrementar para o sequenciamento? Até quanto? Quanto tiver condições. Zero, meia, zero, livre pouso no zero, vento no 1, 0 graus, 1-2 nós. Pouso 4060. C5 decolou. Azul 4235, 42198, bom voo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, eu sou 4235, estou colando seus contatos. 4235, boa tarde, contato radar, sobre o 360, direto da EL. Qual 4235?